Capítulo 4. Administradores. Nós exploramos as palavras graça e dom. Agora voltaremos nosso foco para administração. Após estabelecermos um entendimento sobre essa palavra, poderemos então juntar esses três termos bíblicos a fim de descobrir um mandato claro para a nossa vida. O dicionário Merriam-Webster define administração como o gerenciamento cuidadoso e responsável de algo confiado aos cuidados de alguém. É prudente examinar as definições gregas das palavras-chave, porque muitas vezes as palavras traduzidas não carregam o significado exato. No entanto, esse não é o caso com administração. O significado no grego e no português é bem similar. A palavra grega para encarregados de administrar no versículo anterior é oikonomos. É definida como alguém que tem a autoridade e responsabilidade sobre algo. Alguém que está a cargo de algo, que é responsável por algo, administrador, gerente. Existem três aspectos claros de administração derivados de ambas definições. Primeiro, supervisiona o que pertence a outro. Segundo, carrega a autoridade para gerenciar o que lhe foi confiado. E terceiro, é responsável, ele ou ela prestará contas ao dono. Deus é o dono de tudo e criou todas as coisas. Salmos 24, verso 1, declara que do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Isso nos torna administradores de tudo nessa esfera. Nós devemos administrar a terra, territórios, água, ar, recursos naturais, animais, peixes e aves. Somos responsáveis por zelar pelo bem dos seres humanos espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente e fisicamente. Isso inclui todo conhecimento, sabedoria e entendimento benéfico. Eu poderia continuar, mas basicamente nós somos responsáveis por tudo na Terra, o visível e o invisível. No entanto, foquemos no emprego preciso da administração, da declaração de Paulo. Ele escreve sobre sermos encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. A New Living Translation diz que estamos a cargo de explicar os mistérios de Deus. Um dos dons, carismas, na vida de Paulo era a revelação, para comunicar mistérios, verdades escondidas que ainda não haviam sido reveladas. Portanto, a administração a qual ele se refere não tem a ver com gerenciar dinheiro, tempo e recursos, apesar de tudo isso ser válido, mas sim com gerenciar o dom, charisma em sua vida. Isso também se aplica a nós. Pedro descreve: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. 1 Pedro 4, verso 10. Todas as palavras que estamos enfatizando aparecem nesse versículo: dom, charisma, administração, oikonomos e graça, charis. Assim como Paulo, Pedro nos informa de nosso dever de administrar o charisma. Há muito sendo revelado nessa declaração, então devemos examinar cuidadosamente. Note que Pedro escreve que cada um recebeu um dom. É importante apontar que ele não disse cada ministro, cada pastor, cada líder de louvor, nem nenhum outro dom ministerial vocal, mas sim cada um. Se você já nasceu de novo, você tem um ou mais dons que lhe foram confiados. Esta é a resposta da Bíblia para a sua pergunta, dois capítulos atrás. Você tem um ou mais dons, e para reiterar, esses dons são uma doação da graça que o capacita com habilidades especiais. Para mostrar a importância dos seus dons, usemos a atitude de Paulo como modelo. Ele levava sua administração a sério, na verdade, bem a sério. Um pouco mais adiante, na carta aos Coríntios, ele escreve: contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. 1 Coríntios 9, verso 16. Assim que leio essa passagem, as palavras "ai de mim" chamam a minha atenção. É uma expressão forte, mais forte do que a maioria de nós pode compreender. A palavra grega para "ai" é "ouai". Sua definição é desastre, terror. Outro dicionário apresenta o seu significado como interjeição de tristeza ou indignação. Cada ocorrência dessa palavra no Novo Testamento implica um julgamento muito sério e assustador que aguarda aqueles a quem foi atribuído. Quando Paulo diz "ai de mim", é como se estivesse chamando uma maldição sobre si mesmo. Isso deveria chamar a nossa atenção imediatamente. É uma questão muito séria negligenciar os dons que Deus nos deu. Paulo sabia que Deus lhe havia confiado algo de grande valor. Aqui está uma verdade importante. Se ele não administrasse adequadamente, então os outros não receberiam benefício e, inclusive, perderiam o que Deus planejou que recebessem. Paulo sabia que não havia recebido o dom para benefício próprio. O dom lhe foi dado para que os outros o recebessem através dele. Em outras palavras, ele carregava o que Deus queria que outros tivessem. Daí a razão para a severidade por trás da declaração "ai de mim" sobre si mesmo, caso negligenciasse a sua administração. Voltemos para mim e para você. Há dois pontos interessantes para enfatizar. Primeiramente, o dom de Paulo era um dom perceptível. Lembre-se, Deus escolheu os dons que não são óbvios para terem maior honra do que os dons que são aparentes. Se Paulo tratava seu dom perceptível com tamanha seriedade, nós não devemos desvalorizar o dom que Deus colocou sobre nós, principalmente se não for visível. O segundo ponto é ainda mais importante. Os dons de Deus sobre a sua vida não são para você. São para o benefício de outros através de você. O dom de escrita não é para mim, mas para você. O dom de ministrar não é para mim, mas para aqueles a quem eu ministro. O dom de liderar não é para mim, mas para aqueles a quem eu lidero e assim por diante. Nós escolhemos como usar o dom. Nós podemos fazer bom ou mau uso do dom em nossa vida, a escolha é nossa. O dom ainda irá operar, mesmo que não seja usado, de acordo com o plano divino original de construir o reino. Adolf Hitler era um líder talentoso e poderia ter liderado seu país de uma forma que teria beneficiado milhões de alemães, judeus, russos, franceses, britânicos e outros. Ele usou seu dom para a glória de Deus ou para beneficiar a si mesmo e aqueles a quem favorecia? Ele usava seu dom para causar danos. Os judeus e inúmeros outros foram saqueados, devastados, torturados e assassinados sem justa causa. Ele fez mau uso do dom de liderança sobre sua vida? As respostas para essas perguntas não precisam de discussão. São muito claras. A má administração de Adolf Hitler é óbvia, mas permita-me discutir sobre outras duas personalidades conhecidas que talvez não sejam tão óbvias. Primeiramente, Whitney Houston, uma artista que tinha uma das vozes mais incríveis que já ouvi na minha vida. O toque de Deus era evidente sobre a sua vida. Quando Whitney cantava, todos que a ouviam ficavam profundamente comovidos. Ela era sublime, angelical e poderosa. O segundo exemplo seria Freddie Mercury, o vocalista da banda de rock Queen. Ele tinha a habilidade de fazer estádios inteiros se mexerem com seus dons de composição e canto. Sua habilidade era fora do comum e alguns diriam até sobrenatural. Ele conseguia estimular uma multidão a seguir seus comandos em qualquer ambiente. Anos após sua morte, suas canções ainda são amplamente cantadas. Whitney ou Fred administraram bem seus dons? Sem dúvida, alguns dirão que sim. Porém, vejamos esta questão através das palavras de Jesus. A sabedoria é comprovada por seus resultados, Mateus 11, verso 19. E novamente, a sabedoria é comprovada pela vida daqueles que a seguem, Lucas 7, verso 35. Examinemos o fruto desses dois incríveis artistas, os resultados de curto e longo prazo da administração de seus dons. Whitney usou seu dom para levar as pessoas à presença de Deus. Após ouvi-la cantar, seu público buscava mais de Deus. Suas canções fortaleciam a aliança do casamento ou nutriam o descontentamento ao criar expectativas românticas e realistas. Fred usava seu dom para levar seu público a uma vida correta. Ele orientava as pessoas a honrarem o seu Criador. Como Whitney e Fred partiram desta terra, o legado deles é duradouro ou efêmero? Durará para sempre ou perecerá com este mundo? Jesus nos encoraja a examinar o resultado. Deixarei você determinar os resultados de como Whitney e Fred administraram seus dons. Porém, a avaliação final ocorrerá na presença do nosso Criador. Cada um de nós prestará contas no julgamento. Sei que se você for fã de Whitney ou Fred, talvez esteja desconfortável com essa discussão. Mas permita-me fazer uma pergunta que irá trazer mais clareza sobre como a administração deles será avaliada no julgamento. Vejamos seu legado a partir do ponto de vista de daqui a 10 milhões de anos, como Whitney e Fred olharão para trás, para a maneira que administraram os dons que receberam de Deus. Examinar a perspectiva eterna poderá mudar a sua visão original. A vida tem tudo a ver com perspectiva. Se nós a analisarmos através das lentes de 80 anos, a enxergaremos de uma forma. Porém, se a vermos através das lentes da perspectiva eterna, enxergaremos as coisas de forma diferente. Considere o seguinte cenário. Você é convidado para jantar num restaurante. Você paga um valor único e pode comer tudo o que deseja. Há uma mesa enorme, repleta de sobremesas deliciosas. Se você olhar para essa mesa com a perspectiva de um dia, o que fará? Você provavelmente comerá todas as sobremesas da mesa. E se olhar para a mesma mesa com a perspectiva de um ano, você provavelmente só comerá uma ou talvez nenhuma das sobremesas. Por quê? Você não quer um estômago doendo amanhã de amanhã, 10 quilos de gordura a mais no seu corpo e uma saúde de longo prazo comprometida. Quando olhamos para o fruto de Whitney e Fred a partir da perspectiva eterna, a sabedoria da administração deles se torna mais clara. Não é ameaçador falar de Adolf Hitler e nem mesmo de Fred Mercury ou Whitney Houston. Mas aqui está uma séria realidade. Você e eu também teremos que prestar contas dos dons confiados a nós quando nos colocarmos diante do juiz. Nossos dons serão vistos através da perspectiva eterna e não da de 80 anos. Nossos dons serão examinados à luz da palavra eterna de Deus, que nos comissiona a construir seu reino. Será que nosso legado será duradouro ou passará juntamente com o sistema do mundo? Olhando a motivação de perto, permita-me recapitular o que foi discutido no primeiro capítulo. Você pode administrar o seu dom a qualquer momento de uma dessas três formas. Primeiro, pode usá-lo para construir o reino. Segundo, pode usá-lo para se beneficiar. E terceiro, pode negligenciá-lo a não fazer nenhum uso dele. É importante ampliar o segundo ponto, pois pode ser um engano. Existem muitos que acham que estão edificando os outros ou fazendo algo pelo reino, porém o fazem com a motivação de ganho pessoal. Eu caí nessa sem perceber. Anos atrás, no início do meu ministério, eu constantemente falava palavras boas e agradáveis a todos em nossa equipe e a todos à minha volta. Eu dizia aquelas frases felizes e agradáveis, mesmo que não fosse verdade. Todos diziam o quanto eu era gentil e amável. Esses elogios certamente encorajavam o meu comportamento. Certo dia, em oração, Deus me disse: as pessoas dizem que você é gentil e amável, certo? Eu normalmente entenderia suas palavras ou as palavras de Deus como uma afirmação, mas da forma como o Espírito Santo falou, não parecia estar indo nessa direção. Então respondi cautelosamente: sim, dizem sim. Ele imediatamente respondeu: você sabe por que você só diz coisas agradáveis para essas pessoas? Ainda mais cautelosamente respondi: por quê? Porque você teme a rejeição delas. Então, quem é o foco do seu amor? Elas ou você mesmo? Sabendo que minhas motivações estavam completamente expostas, eu admiti que o que ele estava dizendo era verdade. Então ele disse: se você realmente amasse as pessoas, você lhes diria a verdade, mesmo com o risco de ser rejeitado. Essa correção estava lidando com o tratamento que eu dava aos outros. Porém, em relação à nossa discussão aqui, preciso perguntar: será que podemos fazer mau uso do dom de Deus na nossa vida de uma forma parecida? Em outras palavras, pode parecer aos outros que nossos dons estão sendo usados para construir o reino, mas na realidade está sendo usado com motivações egoístas? A resposta pode certamente ser sim, e mais uma vez usarei a mim mesmo como exemplo e depois apoiá-lo com versículos bíblicos. Normalmente, não recebo uma palavra específica do Senhor sobre o que ministrar numa conferência ou num culto, mas sempre escuto meu coração para uma direção do Espírito. Dito isto, houve uma ocasião em que eu definitivamente tinha uma palavra de Deus antes de ministrar. Eu estava agendado para pregar numa conferência no Centro-Oeste. Quando acordei no hotel no dia da ministração, sem dúvidas, ouvi o Espírito Santo dizer: quero que você ministre sobre a isca de Satanás, na conferência de hoje à noite. Este é um livro que escrevi em 1994 sobre vencer ofensas e perdoar aqueles que nos magoaram. Eu lutei com as instruções dele o dia inteiro. A mensagem de A Isca de Satanás era conhecida há vários anos. Foi um livro best-seller e eu havia pregado essa mensagem em todo o país por um longo período e muitas pessoas já haviam ouvido. O que tornava essa direção do Espírito ainda mais difícil era que eu estava no processo de escrever um novo livro. Quando você está em meio a meses de escrita, essas verdades ficam mais fortes e mais frescas no seu coração. Resumindo, eu realmente não queria ministrar a mensagem antiga, mas tinha uma palavra vinda diretamente do Espírito Santo. Ao chegar na igreja aquela noite, fui informado pelos coordenadores da conferência que as pessoas haviam viajado longas distâncias para me ouvir. Eu estremeci, pensando que aquelas pessoas provavelmente iriam ouvir uma mensagem repetida e que haveria uma grande chance de já terem lido A Isca de Satanás. Ao entrar no templo, notei que a atmosfera estava enérgica. A empolgação das pessoas era óbvia, e isso fez com que obedecer às instruções que eu havia recebido de manhã fosse ainda mais difícil. Por alguma razão, eu não queria desapontar as pessoas. Cedi à pressão e decidi pregar a mensagem mais fresca. E fiquei satisfeito com o resultado. A pregação foi forte e o público respondeu com entusiasmo. Alguns até ficaram de pé, afirmando os pontos fortes que eu estava ministrando. Parecia que eu havia me dado bem, o que talvez não tivesse ouvido de Deus naquela manhã. De qualquer forma, eu estava contente. Depois, na sala VIP, todos estavam vibrando e gratos pela ótima mensagem. Geralmente, vou embora da cidade com um sentimento de satisfação e alegria. É quase como se Deus sorrisse dentro do meu coração. Mas, definitivamente, não foi o caso na manhã seguinte. Acordei com o coração muito pesado, sem energia. Estava até combatendo uma depressão. Eu imediatamente soube o porquê eu havia desobedecido a Deus. A primeira coisa que fiz naquela manhã foi me ajoelhar, me arrepender e pedir perdão. Clamei pelo sangue de Jesus para me limpar. Entretanto, não senti alívio. Carreguei aquele peso e aquela tristeza o dia inteiro. O restante do período no hotel, na viagem até o aeroporto, durante a espera pelo voo atrasado e na viagem para a costa oeste, a tristeza, o peso e a depressão eram quase insuportáveis. Por fim, quando estávamos sobrevoando a cidade de San Diego, aquilo tudo foi embora de mim. Eu questionei a Deus: Pai, eu me arrependi e pedi perdão esta manhã. Por que o Senhor restaurou a minha alegria, a minha paz e o meu contentamento só agora? Ouvi o Senhor dizer: permiti que você carregasse o peso da sua desobediência para que pudesse entender a severidade disso. Havia um pastor no culto ontem à noite que precisava ouvir a mensagem que confiei a você, a isca de Satanás. Ele está passando por uma fase crítica na vida e no ministério. Você me desobedeceu e existem consequências. O peso que você sentiu é um aviso para não deixar isso acontecer novamente. Estamos chegando a uma nova cidade. Agora, me obedeça. Refletindo sobre a noite anterior, os participantes, a equipe da conferência e os líderes ficaram todos felizes. Fui convidado para voltar, inclusive, ouvir relatos depois dos resultados daquele culto. É claro que o dom de Deus operou através de mim naquela noite, apesar de eu não ter feito uso dele de acordo com o plano divino. Você está convencido de que isso pode realmente acontecer? Vejamos os acontecimentos nas Escrituras que ilustram esse mau uso do dom divino. Considere Moisés. Ele foi chamado para liderar Israel até a Terra Prometida e recebeu o dom de operar milagres para cumprir a sua missão. Em certa ocasião, Deus instrui Moisés a falar à rocha para que saísse água dela e o povo pudesse beber. Porém, Moisés bateu na rocha com raiva, desobedecendo diretamente às instruções divinas. No entanto, a água mesmo assim saiu em abundância, o bastante para matar a sede de milhões de pessoas no meio do deserto. Foi outro milagre espetacular para o currículo de Moisés. Mais uma vez, as pessoas ficaram admiradas com o dom de seu líder. Porém, quando a conferência acabou, Moisés foi chamado para prestar contas por não ter usado o dom da forma que Deus havia instruído. Sua entrada na Terra Prometida foi negada por mau uso de seu dom. É algo sério quando paramos para pensar. Outro exemplo seria Balaão. Ele profetizava sobre Israel e suas palavras ainda estão registradas nas Escrituras até hoje. Uau, que grande testemunho ter a sua profecia na eterna palavra de Deus. Porém, tem mais na história. Deus lhe disse especificamente para não ir e não fazer o que os outros queriam. No entanto, o dom confiado a Balaão operou mesmo quando Deus lhe ordenou: não vá com eles. Número 22, verso 12. Mais uma vez, o dom operou fora do plano divino original. A questão é a seguinte: Deus não é um microgerenciador dos dons que confia às pessoas. Se ele nos supervisionasse dessa maneira, não seríamos chamados de administradores, pois um administrador recebe autoridade para gerenciar o que lhe é confiado, sem supervisão direta. Um exemplo bíblico disso é a parábola que Jesus contou sobre o administrador injusto. Havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a este homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Por isso, ele o chamou e disse: "Eu andei ouvindo umas coisas a seu respeito. Agora, preste contas da sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador." Lucas 16, verso 1. Como esse tipo de administração era mais comum na época da Bíblia do que hoje, é fácil deixar de ver algo significativo aqui. Perceba que havia um tempo em que o homem rico era ignorante acerca do que estava acontecendo. Ele não ficava observando os movimentos do administrador diariamente. Foi preciso um relatório de outra pessoa para chamar a sua atenção para a má administração que estava acontecendo há um bom tempo. Isto é evidente novamente com José no livro de Gênesis. No Egito, ele começou como escravo na casa de Potifar, mas eventualmente foi promovido e se tornou administrador de toda a propriedade. Lemos que Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada a não ser com a comida que comia. Gênesis 39, verso 6. Potifar não microgerenciava e nem supervisionava o trabalho de José, e ele lhe confiou a administração de tudo. Isso é similar aos dons que Deus coloca em mim e em você. O apóstolo Pedro nos instrui a sermos bons administradores na multiforme graça de Deus em nossa vida, o charisma. Dons eternos não tão óbvios. Vamos cavar mais fundo. Primeiro, refresquemos nossa memória com as palavras de Pedro. Tendo cada um recebido um dom, ministrem uns aos outros como bons administradores. Como administradores, Deus espera que ministremos ou usemos os dons. Mais uma vez, eles não são para nós, mas para os outros. A palavra para ministro é diaconel, e seu significado é servir. Assistir alguém com ênfase no trabalho a ser feito. Nós devemos manter uma atitude de serviço com os nossos dons. Nossos dons nos foram dados livremente e devemos usá-los voluntariamente com o propósito de edificar a vida dos outros. Devemos ministrar uns aos outros os dons confiados a nós, como bons administradores da multiforme graça de Deus. A palavra multiforme aqui significa de vários tipos. Seria preciso muitas páginas para listar os vários dons que Deus deu ao seu povo. Na realidade, talvez não seja possível compilar tal lista. Alguns dons são óbvios em sua conexão com a construção do reino de Deus. Porém, muitos outros não são tão fáceis de identificar. Aqui está um exemplo. Recentemente, ouvi um pastor renomado falar sobre uma conversa interessante que aconteceu logo antes de sua conferência anual. Esse evento anual é popular e de alta adesão. Enquanto a equipe estava arrumando o auditório, o pastor viu um médico que era membro de sua igreja colocando panfletos nos assentos das conferencistas. O pastor foi até o médico e se desculpou: "Doutor, o senhor não deveria estar fazendo isso. Nós temos estagiários e outros voluntários que podem fazer isso." O pastor contou que o médico o corrigiu com firmeza, mas educadamente. "Eu tiro folga da minha profissão todo ano para esta conferência. É a semana mais querida do meu ano, porque posso fazer algo para avançar o reino de Deus." Ao ouvir meu amigo pastor contar essa história, meu coração se entristeceu. Percebi que ele não havia ligado os pontos sobre o valor de seu dom para o avanço do reino. Como disse antes, alguns dons se conectam diretamente, enquanto outros são mais indiretos, porém não menos importantes. Este médico não é nada diferente do meu amigo Stan do primeiro capítulo. E se não houvesse médicos? O que acontece quando as pessoas que são chamadas em outras áreas do reino ficam doentes? Muitas sofreriam muito sem ajuda médica. Vejamos um cenário hipotético ilustrando essa conexão. Um médico usa seu dom para ajudar a recuperar a saúde de uma mãe que é dona de casa, já que essa mulher não ficou na cama sem ajuda, prestes a morrer prematuramente. O resultado é que agora ela pode florescer em seu dom de criar seus filhos no caminho do Senhor. Uma de suas crianças tem o dom na área de inovação e tecnologia e a mãe a encoraja. Após formar-se com um diploma de ciência da computação, a filha consegue um emprego numa empresa como desenvolvedora de software. Essa filha, já adulta, agora operando em seu dom, cria uma nova forma de comunicação que é muito mais eficaz do que qualquer outra no mercado. Porém, sua inovação não vai longe sem seu colega de trabalho na área de marketing. Ele usa seu dom para mostrar aos clientes e revendedores o potencial desse novo pacote de software. Um dos revendedores, uma empresa cuja dona é uma empresária talentosa, compra o produto. Essa loja revendedora tem uma equipe de vendas e um deles exercita seu dom ao vender o software a um ministro chamado para discipular nações ao redor do mundo. Esse ministro tem um funcionário com dom na área de TI, que reconhece o potencial desse software e recomenda a compra. Ele integra o software ao sistema já existente. Como resultado, esse ministro agora tem a capacidade de impactar eficazmente os pastores e líderes globalmente. Os resultados: mais homens e mulheres são alcançados pela salvação exponencialmente e são discipulados através da plataforma desse software de comunicação. No trono do julgamento, Jesus irá mostrar ao médico que no início tratou a saúde da mãe, dona de casa, as multidões de pessoas que ele alcançou nas nações do mundo. Podemos praticamente imaginar o que acontecerá. O médico irá questionar: não pode ter sido eu, nunca fui a esses países. Jesus então lhe mostrará que, porque ele foi fiel ao dom em sua vida, isso resultou na corrente de reação que eventualmente levou a inúmeras salvações e ao fortalecimento de crentes globalmente. Jesus provavelmente dirá ao médico: você atuou voluntariamente na sua profissão médica, como se estivesse trabalhando para o Senhor, em vez de para pessoas, e o seu fruto é evidente. Muitos foram impactados devido à sua obediência. Muito bem, servo bom e fiel. Talvez você esteja questionando: essa ideia é realmente apoiada pelas Escrituras? Leia o seguinte: o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo ao Senhor e não às pessoas. Lembrem-se que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. Colossenses 3, verso 23 a 24. Isto é apenas um cenário. Há inúmeras possibilidades desses tipos de conexões ou correntes de reação. Voltemos à verdadeira história do meu amigo pastor. E se o médico ficar cansado de só sentir satisfação uma vez ao ano? É claro que a falta de satisfação é alimentada pela ignorância da importância de seu dom. É bem possível que ele eventualmente deixe a área médica, buscando uma plenitude que dure 52 semanas por ano. Vamos presumir que ele aceite um emprego em sua igreja como editor do material de escola dominical e professor do curso de discipulado. O que aconteceria no trono do julgamento? Ele receberia uma grande recompensa, já que abandonou o dom confiado a ele? Infelizmente, já testemunhei muitas vezes homens e mulheres terem dificuldades em cargos no ministério integral porque não reconheciam que seus dons floresceriam em áreas fora do ambiente da igreja. É preciso conhecimento, sensibilidade espiritual e maturidade para ver as posições menos óbvias de serviço do reino. Esta é a verdade nua e crua. O seu dom, seja ele na área da saúde, da educação, do governo, dos esportes, do mundo empresarial, das artes, da mídia, do lar ou outras, tem uma conexão com a construção do reino de Deus. Foi assim que o grande projetista planejou. É bem possível que não reconheçamos as conexões da nossa obediência com o sucesso, até que finalmente estejamos diante de Jesus, no trono do julgamento. Como Paulo escreve, da mesma forma, as boas obras são evidentes e as que não o são não podem permanecer ocultas. 1 Timóteo 5, verso 25. Portanto, seja o seu dom evidente ou não, a sua responsabilidade é continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. 1 Coríntios 7, verso 17. Motivação é crucial. Retornemos às palavras de Paulo, que estamos usando como modelo para a nossa administração. Pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. 1 Coríntios 9, verso 16. A próxima verdade a destacar é que nossa recompensa está diretamente relacionada à nossa vontade, ou num sentido mais geral, nossa atitude. Falando de forma simples, se a nossa atitude for altruísta, receberemos uma recompensa. Se a nossa atitude for egoísta, não receberemos uma recompensa. Os diferentes cenários de motivação altruísta e egoísta são vastos, até demais para enumerar. Destaquemos mais algumas comparações. Uma atitude altruísta seria: que privilégio servir outros com as habilidades que me foram confiadas. Uma motivação egoísta seria algo como: o que posso ganhar com essa habilidade? Falando de forma mais direta, o primeiro seria: o que posso fazer por você? O segundo é: o que posso tirar disso? Outra atitude altruísta seria: farei o meu melhor, não importa o que eu receba em troca. Enquanto uma motivação egoísta seria: por que eu faria um trabalho cuidadoso se não ganharei vantagem nenhuma com isso? Ainda outra motivação altruísta: tenho que continuar me esforçando, tenho tanta gente para impactar. Enquanto a egoísta seria: já sou bem sucedido, posso desacelerar agora. Paulo escreve sobre a importância das nossas atitudes e motivações. Vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar. E essas palavras são imediatamente seguidas do seguinte: mas para mim, não tem a menor importância ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Eu não julgo nem a mim mesmo. A minha consciência está limpa, mas isso não prova que sou de fato inocente. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem ninguém antes da hora. Esperem o julgamento final quando o Senhor vier. Ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. Então cada um receberá de Deus os elogios que merece. 1 Coríntios 4, verso 3. Paulo não está preocupado com a avaliação de seus amigos, críticos e outras autoridades que se levantam, nem mesmo com a sua própria opinião. Essas avaliações não têm significado em comparação ao que todos nós iremos enfrentar, a avaliação divina. O que importa é como Jesus irá avaliar a nossa administração. Certamente nossas ações e obras serão importantes no julgamento. Jesus diz claramente: eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. Eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Apocalipse 22, verso 12. Não é um cenário, um ou outro, mas ambos, pois tanto as motivações quanto as obras serão examinadas no julgamento. Alguns podem achar que Paulo está se referindo ao julgamento dos descrentes, o grande trono branco do julgamento, onde descrentes prestarão contas por seus pecados, por não terem recebido a graça salvadora de Jesus Cristo. Esse definitivamente não é o caso, pois no grande trono branco do julgamento ninguém receberá elogio de Deus, como disse Paulo. É importante manter o contexto desse assunto. Paulo está falando sobre administração. Não há dúvidas quanto ao que ele se refere. Nossos segredos escondidos e intenções em lidar com nossos dons serão revelados no julgamento. Isso realmente chama minha atenção. Permita-me deixar isso bem claro, usando a minha história anterior sobre desobedecer ao Senhor a respeito do que eu deveria pregar. Aqueles que participaram da conferência até hoje acreditam que eu estava obediente a Deus em pregar a mensagem mais nova. Eu não estava. É bem possível que no julgamento eles fiquem sabendo da minha desobediência, pois Jesus declara: "Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados." Lucas 12, verso 2. É bem possível que no julgamento eu seja chamado para me desculpar com o pastor e os outros que não receberão a mensagem, a isca de Satanás, naquela noite. O que é esperado? Nós estabelecemos firmemente a importância de compreender o que é administração no reino. A pergunta mais significante agora é: o que é esperado de nós? Ou seja, quais os resultados que Jesus irá procurar no julgamento quando ele examinar a forma como usamos os dons que nos confiou? Será que podemos saber? Com certeza sim, pois Jesus declara: "As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa no último dia." João 12, verso 48. Iremos iniciar essa discussão reveladora e poderosa no próximo capítulo. É o foco deste livro. Refletindo, primeiro, antes de ler este capítulo, você se enxergava como um administrador? Por quê? Ou por que não? Segundo, os dons que você recebeu não são para você, são para serem dados a outros através de você. Em outras palavras, você carrega o que Deus quer que os outros tenham. Com isso em mente, por que é importante administrar seus dons fielmente? O que estará em risco se você negligenciar a sua boa administração? Terceiro, a qualquer momento você pode escolher usar os dons que Deus lhe deu de três formas. Pode usá-los para construir o reino, pode usá-los para benefício próprio ou pode negligenciá-los, deixando de usá-los. Como você está usando seus dons? Quais mudanças você deve fazer a respeito da maneira como administra o que Deus lhe deu? Vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. O que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel. 1 Coríntios 4, verso 1.